traz o vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui. Madrugadas, a minha alma canta, Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu mandarei só nos meus olhos até que os teus encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui. Minha alma canta, Yeshua, saudade. só você ficar.